Mas como pensar sobre nós caminhando, cultuando juntos? Como saber que estamos no caminho certo? Como saber que não estamos errando? Fruto da reforma, né, tem cinco palavras, né, que a gente vai refletir nelas, cinco uma por vez. Eles chamavam de cinco solas, porque é só a fé, só a palavra, só Cristo, só a graça, só a glória. E eu olho para elas como uma bússola assim para a gente, né? A bússola, ela tem uma varetinha assim, né? E devido à quantidade de magnésio que tem no polo norte, né, ela sempre aponta para lá. É claro que depende da região, ela vai apontar um pouco, oscilar. Mas eu vejo que essas cinco solas, né, ela tem que atrair a gente para ela. Se a gente não tiver uma delas, né, vocês vão ver ao decorrer que isso vai afetar a nossa vida junto, né? E estudando, eu vejo que não só a nossa vida junto, a gente mesmo, nós mesmo, a nossa vida, não simplesmente como um corpo de uma igreja, né, como somos hoje aqui, cultuando a Deus, mas dá para saber se, será que o John está indo pelo caminho certo? Será que o Fábio está indo pelo caminho certo? Será que o Sander está indo pelo caminho certo? Estava conversando com uma pessoa essa semana, e ele falou assim: ah, e como que você tá? Aí ele falou assim: ah, tô na correria, ela falou. É, tô correndo, bastante coisa. E você tá correndo? Tô correndo, mas pra onde você tá indo? Aí ela: ah, tô indo pro caminho certo. Mas eu falei assim: tem certeza? Porque você pode estar correndo numa esteira e você não sai do lugar. Ou você pode estar correndo e pegar o caminho errado. Ou você pode estar correndo pelo caminho certo. E hoje a gente vai falar sobre fé. Então, da mesma maneira que eu falei para ela que ela estava correndo, todos nós estamos correndo. Todos nós estamos trabalhando, não como o Sandro, mas trabalhando, estudando, se esforçando para alguma coisa, faculdade, da semana a Mari, a gente, os abrigos, final de, aí tem um monte de coisa que a gente está fazendo junto ou não junto, nós estamos correndo. Todos nós estamos correndo, não é só a gente que está aqui cultuando a Deus. Outras pessoas que também não estão cultuando a Deus, eles estão correndo, elas estão em movimento. Mas o que nos faz mover? Fé. Fé, todos nós temos fé. Não apenas quem crer em Deus, mas aquele que também não crê em Deus, acredita em alguma coisa, crê em alguma coisa. Todos nós temos fé. E fé é a raiz das nossas obras. Fé é aquilo que origina as nossas obras, dá origem àquilo que a gente faz. Fé é aquilo que nos faz, aquilo que a nossa crença nos faz ir a algum lugar. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é fé. E aí, eu queria que vocês abrissem Romanos 10, verso 3. Diz assim: porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Sabe, algo interessante que ele está falando aqui: portanto, ignorando a justiça que vem de Deus. Ignorando aquilo que vem de Deus, né, as pessoas estabeleceram a sua própria. Fé nos justifica. As pessoas, ignorando aquilo que vem de Deus, elas estabelecem algo. Elas estabelecem alguma coisa, né? Pessoas, elas confiam em objetos, elas confiam em outros deuses, né? Mas hoje há um movimento, não organizado, mas de um pensamento que é: confie em si mesmo, tenha fé em si mesmo. Tem um cara chamado Robert Collier, ele fala assim: comece a se libertar de uma vez, fazendo tudo o que é possível com os meios que você tem, e na medida que você procede nesse espírito, o caminho se abrirá para você fazer mais. Ele fala: confie em você mesmo. Através dos meios que você tem, através daquilo que você tem, você vai conseguir fazer mais. Você vai conseguir ir além, você vai conseguir. Acredita em você mesmo e você vai conseguir alcançar seus objetivos. para as palestras motivadoras, eu fui uma que eles usaram até Cristo para mostrar para nós que nós podemos confiar em nós mesmos. Né? E as pessoas têm ido por esse lado. E outros confiam em um falso Cristo. Obtêm o poder de Cristo para poder alcançar os seus sonhos, a sua vida, alcançar os seus objetivos, alcançar os sonhos da sua vida, aquilo que você deseja, né? Tirando o nosso da questão do corpo de Cristo, mas colocando você em foco, você é o centro, né? Fé, e faz as pessoas caminharem, faz as pessoas correrem. Fé em falsos deuses faz as pessoas irem a outros cultos. Fazem pessoas viverem. A gente olha pro cara da Umbanda, da Macumba, dessas religiões, e as pessoas vivem disso, consomem coisas. Existe uma cultura dessa religião, onde as pessoas consomem coisas, produtos dessa religião, acreditam nisso, vivem por isso. Pessoas que acreditam no islamismo, eles têm fé naquilo que eles estão ali acreditando, que se eles dando sua vida para destruir um lugar, destruir uma torre, matar pessoas, eles alcançarão o céu, eles estão acreditando naquilo. O budismo, as pessoas acreditam, o budismo faz você acreditar em você mesmo, né? E você vai àquelas reuniões e você, a pessoa está correndo em pró. É literatura, o espiritismo, é a literatura, é coisa que eles compram, coisa que eles vivem, reunião que eles vão, trabalho que eles fazem, é fé. A fé move o homem. A fé move o homem. Porque elas estão ignorando o que vem de Deus, o estabelecido de Deus, e criando a sua própria objeto de fé. É fé. Fé, mas existe uma fé, que em Efésios 2, verso 8 e 9, quero que vocês abram lá, diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto é um dom de Deus. Eu vi uma versão, né, que diz que a fé é um presente de Deus. É algo dado por Deus. Kaulbach diz que a fé cristã é o dom do encontro que torna os homens livres para escutar a palavra da graça pronunciada por Deus em Jesus. A fé é o despertar da graça. A fé é a luz que brilha em nossos corações. A fé é a luz que ilumina o poço onde se encontramos. A fé é um presente. A fé é um presente dado por Deus. A fé envolve uma mudança de toda a natureza do homem. Envolve um ódio novo pelo pecado, uma fome e sede nova pela justiça. É uma mudança tão maravilhosa como essa, que não pode ser obra do homem. A fé em si mesma é nos dada pelo Espírito de Deus. Os cristãos nunca se tornam cristãos, mas Deus nos faz. Deus nos faz cristãos. Sabe, Miguel 11:19. Pode ler. Lhes darei um só coração, e porei dentro deles um novo espírito, e tirarei da sua carne o coração de pedra, lhes darei um coração de carne. Porque a fé não é intelecto apenas. A fé que Deus dá não é apenas crer numa doutrina correta. Aliás, nem é essa fé cristã. A fé é crer em uma pessoa. Creio em Deus. Né? Porque a fé que Deus nos dá não trata de apenas conhecimento. A fé que Deus nos dá não trata apenas de letra, algo teórico. A fé que Deus nos dá é um coração novo. É um coração de carne. É um coração novo. Aí eu quero abrir com vocês Romanos 10, 8 e 9. Diz assim: mas o que ela diz, a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se conversa e se confessa para a salvação. Qual que é o contexto de Romanos 10? Paulo está falando para os romanos que, olha, se o judeu crer em Deus, ele será salvo. Porque, somos romanos, nós cremos pela fé, os judeus, não, os judeus crêem pela lei, eles não vão ser salvos e tal. É meio que uma rixa, meio que uma divisão, assim, meio que uma acepção de pessoas. E Paulo está falando assim, olha, se ele não é salvo pela lei, ele não vai ser salvo pela lei, mas se ele crer em Deus, ele será salvo. E aí ele joga Romanos 10, 3, dizendo, olha, eles estão ignorando, eles ignoraram aquilo que vem de Deus e estabeleceram o deles. Né? Só que quando ele traz aqui para o 8, ele está falando de fé, ele está falando de justiça, está falando de justificação, está falando de salvação. E aí ele fala assim, olha, a palavra está perto de você, está em sua boca. Sabe, ser cristão é confessar que somos cristãos. Mas não é só isso. As pessoas falam, olha, eu sou crente, eu sou cristão. E aí agora você pergunta para algumas pessoas, né? Elas falam, eu sou cristão, mas não sou praticante. Eu creio em Deus, mas eu não pratico. Eu creio em Deus, mas vou na igreja de vez em quando. Você veio na igreja, porque nós estamos juntos. E isso é ser igreja. Agora, mas eu creio em Deus, eu acredito, mas eu não vou com Ele. Né? Uma certa ilustração, já contei uma vez, o garoto vê o malabarista, sabe aquele cara que anda na corda, bem fim, uma corda de aço, atravessando um obstáculo, um abismo. Ah, a gente viu lá o slackline, né? E tem caras que atravessam o slackline nas montanhas, né? Aí o cara atravessa e tal, e o moleque falou, ó, que muito louco, da hora, animal. E aí o cara que atravessou perguntou pro moleque, mas você acredita que eu posso atravessar com peso nas costas, carregando alguma coisa? Aí você, acredito, você é bom, você, acredito mesmo. Então vamos comigo, sobe aqui nas minhas costas. Sai fora, sai sozinho. Mas as pessoas falam isso de Deus. Porque a gente fala, eu acredito no seu caminho, eu acredito naquele é verdade. Eu acredito que a palavra de Deus é verdade. Mas aí Deus fala assim, vamos comigo então. E aí a gente fala, não, sai fora. O caminho é curto, o caminho é estreito, é perigoso, é difícil. Sai fora, eu não quero. Você crê então? Você crê de verdade então? Você crê de verdade. Ele fala, a crença está na sua boca. Mas não é só a sua boca. É no seu coração. É no seu coração. E isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Que eu estou falando, que nós estamos dizendo, que nós estamos estudando. Se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração, não é apenas levantar a mão e ir na frente, não é uma prática que a gente vai tomar, mas não é apenas dizer eu aceito Jesus, não é o que ele está falando, não é apenas ele é legal, não é apenas agora eu vou no movimento 180, que legal. Não é apenas algo que eu digo que é verdade. Eu creio com o meu coração. Eu creio no meu coração que Ele é Deus. Que Ele morreu por mim. E que Ele ressuscitou dentre os mortos. Aí eu sou salvo. Aí eu sou salvo. E aí você será salvo. Salvo. Sabe por quê? Não trata apenas do que eu acredito intelectualmente. Não é uma filosofia. Não é uma filosofia. Fé é um dom de Deus. É um dom de Deus que transforma o meu coração. O meu coração. Sabe? Aí a gente vai agora ficar em Hebreus 11. A gente vai pra lá. Porque o que a fé faz então na gente? Fé, verso, tá dizendo 11, verso 1, diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Mas antes de tudo, fé é estar satisfeito nele. É estar convicto em Deus. Quando eu estou falando de coração, estou falando de amor. Aqui nesse verso ele fala assim: a certeza. Estou convicto. Eu não vejo, mas sei que ele existe. E eu não posso ir só, mas ele vai comigo. Eu estou convicto disso. Eu não tenho forças. Sabe, eu estava conversando com um amigo meu sobre os abrigos. E ele falou assim: cara, eu não posso ir nesse lugar, porque é muita tristeza que você vai ver. Pelo contrário. Pelo contrário. As pessoas pensam isso. Vamos ali na comunidade de pobre, né? Que talvez a gente vai ver tristezas mesmo. Tristezas, assim, realidades difíceis, né? Que eles chamam de tristeza, realidades difíceis. Eu não tenho força para isso. Eu não tenho força para poder caminhar uma vida cristã. Mas eu estou convicto. Deus transformou meu coração. Eu estarei lá. Lá no céu. Não porque eu posso ir. Mas porque se trata de uma convicção. Que Ele nos deu. Daquilo que esperamos. E a prova das coisas que não vemos. Fé é essa certeza. Esta convicção. Que enche o nosso coração, que toma o nosso coração. E precisamos estar convictos. Fé é convicção de alguma coisa. Fé é convicção daquilo que cremos. Mas cremos em quem? Cremos em quem? E aí ele fala de pessoas que andaram por fé, em Hebreus 11. Né? E a gente vai tratar dessas coisas. Sabe por quê? Porque a fé faz na gente. Nos faz trabalhar. Olha o que fala no verso 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por um santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Ele trabalhou. Fé nos faz trabalhar. Fé nos faz fazer alguma coisa. Fé nos faz nos mover. Não é aquela fé, eu acredito em Deus e estou aqui parado. Não, eu acredito em Deus, por isso que eu trabalho, por isso que eu vou, por isso que eu prego, por isso que eu evangelismo, por isso que eu ajudo os pobres, por isso que eu estou envolvido. Fé em Deus nos faz estar envolvido. Fé nos faz obedecer a palavra de Deus, nos faz obedecer os seus mandamentos. Olha, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. No verso 8, ele obedeceu. Deus chamou ele: Abraão, sai da sua casa, sai da sua terra, sai da onde você está e vai. Para onde? Não, eu vou te falar, eu sei, você não sabe, mas eu sei. Mas para onde Deus está me enviando? Fique em paz, arrume a mala e vai embora. Ele obedeceu. Ele não sabia para onde ele está indo. É louco, porque vamos pensar, Abraão, Noé também obedeceu. Constrói uma arca, ele obedeceu. Vai chover, mas nunca choveu, eu não sei o que é chuva. Creia em mim. Ele obedeceu. Pela fé. Pela fé, que é um dom de Deus. Pela fé, verso 11. Pela fé, Abraão e também Sara, a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. O cara já era tiozinho, ela também já passou da idade. Talvez para um casal normal eles nem transavam, mas ele creu, ele foi para a cama com ela, mesmo Ele fica pensando em Abraão olhando para Sara, de bengala, sei lá, com os peitos caídos, murcho, né? E ele creu em Deus pela fé, aonde não dá fruto. E eu fico pensando no sertão, onde o Rafa tá, aonde não tem esperança, aonde é estéril. Aonde não há trabalho, aonde não há comida, aonde não há, aonde apenas a morte reina, pela fé, o Senhor faz dar fruto. Pela fé, esse lugar, essa reunião vai dar fruto. Porque é pela fé, confiando naquele que diz pra mim, aquele que fala pra mim. Pela fé, aí no verso 24, pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Pela fé, ele preferiu ser maltratado, ele preferiu resistir. A fé nos faz suportar, a fé nos faz resistir nele, a fé nos faz confiar, a fé nos faz sofrer. Porque ele recusou o mundo, ele recusou o pecado, desfrutar dos prazeres do pecado, sabe, por amor de Cristo, considerou a desonra do que a riqueza, considerou a desonra do que o reino, do que o palácio, do que as comidas boas do Egito, do que a carne boa, do que as coisas que o mundo oferece. Ele resistiu. A fé nos torna peregrinos. Ó, o verso 13. Todos viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Interessante, né? Porque Moisés não viu a terra prometida, mas não teve, né? Abraão não viu a grande nação. É bem interessante isso. E viram de longe, e de longe saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teria a oportunidade de voltar. A fé nos faz pensar no céu. Nos faz pensar na pátria futura. Por isso que a gente vive sem apego a este lugar. E aí ele fala, se a gente pensa no céu, a gente não sente saudade de onde a gente estava. Onde a gente estava? Nas práticas do pecado, no mundo, vivendo uma vida, sabe, torta, sem temor a Deus. Onde a gente estava? Qual que era a nossa situação antes de Cristo? Triste, depressivo, talvez vivendo uma vida monótona, uma vida para si mesmo, uma vida sem viver pelo outro. E algo que eu fico pensando é que a fé não é uma vida monótona. A vida cristã não é uma vida monótona. Não é uma vida parada. É uma vida em movimento. É uma vida... E todos eles viviam uma vida em movimento. Eu fico pensando em Noé. Ele precisou fazer um estoque de madeira. Ele precisou cortar as árvores. Ele precisou, sabe, pensar no líquido que ele teve que passar lá, não sei, nas vigas, né? Ele teve que arquitetar, colocar no papel aquilo que Deus tinha falado para ele não se esquecer, né? E toda essa preocupação com o trabalho, os pregos, não sei de onde ele tirou. Era uma vida trabalhosa, dura, e não era monótona. E a vida dele na arca também, provavelmente não era monótona. Acordar com ele fazendo barulho, o leão rugindo, e o outro com fome, e o negócio para lavar. Faz aquilo lá, o leão tá pedindo lá, não sei das quantas. Se ele deu um nome para os animais, sabe, a fé não é uma vida monótona, é uma vida de caminhar, peregrinando, trabalhando. Não é uma vida que eu fico aqui parado, estagnado, comendo, bebendo, dormindo. Não, ela é uma vida em movimento, é uma vida cansada, é uma vida cheia de aventuras. Eu fico pensando naqueles nossos irmãos lá, né, e ele, o capelete lá, tipo, acordando de manhã com um monte de gente na mesa, fazendo uma bagunça, né, e o capelete é um rapaz que trabalha como morador de rua, né, e não só morador de rua, prostituta, travesti, e ele traz tudo pra casa, adota como filho. Não tem chave. Eu fico pensando na vida desse cara, é louco, é doideira. Eu fico pensando na vida de Abraão. Pô, eu tô indo, sem mapa, sem bússola, apenas indo. É doideira. Onde há monotonia nisso? Onde há monotonia na vida cristã? Quando não há fé. A monotonia na vida cristã quando não há fé. J.A. Park, ele fez um acróstico, que é pegar cada palavra de uma palavra, cada letra de uma palavra e transformar numa frase. Ele era inglês, e ele usou a palavra faith, que é fé, né, que é F-A-I-T-H, né, ficou forsaken, I will him, que é abandonando tudo, eu o sigo. Fé. Abandonando tudo, eu sigo. Dá pra pensar, então, que dá pra ter fé pra si mesmo, então? Tipo, sabe aqueles dias que a gente não quer acordar? Que a gente não quer sair da cama? Você não sairia da cama se não fosse o serviço. Muita gente não viria à igreja se não fosse alguém. Sempre tem situações que, tipo, que abate a nossa alma. Que abate a nossa alma. Que se não for algo externo, a gente não vai. A gente não vai. A gente não teria força. A gente não tem força. A gente não tem força para continuar a vida difícil como ela é. Aqueles momentos de desistir. Porque eu tenho momentos que eu falo, cara, eu vou abandonar tudo. Se eu fosse procurar razão em mim mesmo, há uns 4 meses atrás, eu teria parado. Se eu fosse procurar força em mim mesmo, eu não teria continuado. Mas é aquilo que vem de Deus. Pensa em Moisés, em Abraão. Será que se ele estivesse pensando nele mesmo, ele teria continuado, ele teria crido? Pensa nas dificuldades que Moisés passou com o povo falando para ele. Eu, lá no Egito, eu era escravo, mas eu comia carne. E você não me dá nem cebola para comer. Lá no Egito eu era escravo e aqui você nos trouxe para morrer. Morrer de sede porque não tem água. E os caras tinham visto o mar se abrir. Os caras tinham visto Deus matar o exército do Egito. Os caras tinham visto, sabe, as pragas que aterrorizaram o Egito. Eles viram Deus matar os filhos primogênitos de cada família egípcia. Os caras tinham visto, estavam vendo a nuvem. Eles estavam falando para Moisés, mas em cima tinha uma nuvem de Deus. Porque Deus colocou uma nuvem para que eles não torrassem. E de noite tinha uma nuvem, uma tocha de fogo. Eu fico pensando, cara, eu queria ter visto uma tocha de fogo surgir, sabe, no nada, no meio do deserto, para eles não morrerem de frio. E os caras pegam e viram para Moisés: você me trouxe para o deserto para morrer de sede, mesmo tendo visto, sabe, a água sair da pedra, eles reclamam da água que é salgada. E Moisés, ouvindo isso, e ainda fala para Deus: Deus, não mate o seu povo. Não se ire contra ele. Será que nós suportaríamos com as nossas próprias forças? Será que nós suportaríamos com as nossas próprias forças? Será que nós suportaríamos a prisão onde José estava durante anos, acreditando ainda que Deus tinha dado um sonho para ele, aonde ele viria, os irmãos e os pais se curvando? E aí, futuramente, ele vê Deus salvando a família. Mas será que naquele momento de prisão, onde ele colocou a cabeça talvez em um lugar duro, onde talvez ele dormiu em um lugar que talvez não fosse bom, tendo que trabalhar, ele foi fiel, porque ele trabalhou ali, ele honrou ali, e toda vez que ele ia para uma situação difícil, ele trabalhava e as pessoas honravam ele, acreditando que de alguma maneira Deus ia cumprir aquele sonho. Pela fé. Pela fé. Quero terminar com a reflexão de Karl Barth, que ele fala assim: eu creio em Deus. Isso significa então que eu não estou mais só. Isso significa então que, mesmo olhando para a minha miséria, olhando para eu, para minhas fraquezas, olhando para os meus pecados, olhando para quem eu sou, que sabe, os meus desejos egoístas, Deus veio ao nosso encontro. Como nosso Senhor e nosso Mestre. E eu não estou mais só. Eu não estou mais só. Sabe, nos bons momentos e nos maus momentos, nos bons, dos dias bons e dos dias maus. Naqueles dias de depravação, onde eu não quero Deus. Naqueles dias de honestidade. Naqueles dias onde eu busco a Ele. Vivemos e agimos. Sofremos. Sabe, nessa posição de reencontro. Nessa posição onde Ele veio ao nosso coração e transformou o nosso coração. Transformou a nossa disposição, transformou as nossas vontades. Transformou a nossa vontade para com Ele. Em todas as situações. Naquelas situações onde eu creio que Ele está comigo e naquelas situações onde eu creio que Ele foi embora. Onde que Ele não está. Mas Ele está. Creio em Deus. Quando eu digo creio em Deus, eu tenho fé em Deus. Estou dizendo que eu não estou mais só. Que eu estou com Ele. Deus conosco. Voltando para a bússola. Para onde está apontando a seta da nossa vida? Para onde nós estamos indo? Nós temos fé em Deus? Quando olharem para a gente como Movimento 180, como igreja, eles vão olhar para nós como pessoas que creem em Deus, mas que realmente têm fé em Deus, que realmente crê nele, como pessoas que estão trabalhando, obedecendo, peregrinando, que realmente evidencia fé, porque o coração é a sede da fé, o coração transformado, que não é obstinado, que é um coração que é dele, só pode ser obra dele. Vocês começam a compreender porque só pode ser obra dele. Você consegue mudar a vontade de um amigo seu, de um conhecido seu, de uma outra pessoa? Eu não consigo mudar a vontade de ninguém. Eu posso, talvez, falar... manipular a situação para que a pessoa venha comigo. Mas eu não consigo mudar a vontade. A pessoa vem comigo sem querer. Mas a vontade não. Como igreja, nós temos fé em Deus. Podemos dizer que estamos indo no caminho certo. Porque se fizermos sem fé, não há vida, não há fruto, não há salvação. Se formos sem fé em Deus, verdadeiramente, não há vida, não há satisfação, não há salvação, não há verdade. Não é de coração. Pensa. Deus naquele rapaz que atravessa o slackline. Você naquele garoto. Pergunta que eu vejo Deus fazendo é: vamos comigo? Jesus, ele fala que nessa vida sofreremos aflições, dificuldades. Mas em um determinado momento, ele fala para os discípulos assim: olha, pegue a sua cruz e venha. Se você olha para, se você começa a ler a Bíblia, você vai ver que a frase "não temas" tem 356 vezes. Não sei se isso é profético, dizendo que a cada dia Deus está dizendo para a gente "não temas". Mas as vezes que eu procurei essa frase, ela sempre estava acompanhada da seguinte frase. Não é em todas, mas "não temas, eu estou contigo". Não temas, eu estou contigo. Não temas, eu estou contigo. Vamos?